no cemitério. Quando uma alma penada me falou: você vai se benzer lá na Jurema Sagrada, que tem um encosto pesado no senhor. Pagou.